Censura, mas quem não vive não perdura. Trabalhar para o papel ou ter arma sem cortelo será. Caro, cropo, será.